nome 73, circulador 235, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Informação, o nome 73 é, fez um pássaro aí na decolagem. Pedi pra alguma viatura depois dar uma olhada na pista, se quiser ficar na pista aí. Gente, graças pela informação. Obrigado. Controle, boa, boa, 973, decolou. Voo no 173, contato radar da colagem, sub manter nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, 173. É autorizado a Leda, 173? Sim. Autorizado a Leda? Obrigado. Leda, obrigado. Salvador, na escuta do Mike X-Ray, Mike. Mike X-Ray, Mike, prossiga. Bom dia, solicitando autorização para reboque do finger de número 1 para posição 12, espaço remota 1. Da posição 01 para remota 12, do pátio 1? Afirma. Autorizado reboque? Reporta ao término, Mike, X-Ray Mike. Obrigado, será feito. Salvador, 3520, autorização, Aracaju, posição 1. Então, 3520, prepara a saída Conde e aguarda a cópia. Pode ser a Conde 1. Confirme, poderia repetir? 3520, parecia ter efetuado com a Diona. Gente, o TAM 3520, aguarda. Controlador 235, seu informação. Sempre. Está livre de desvios, informa o TAM. Informa, não, obrigado. 173, chama agora o centro Recife na frequência 13325 ao término de 51. 13351, bom dia, boa noite. K3520, pronto, cópia? Pronto. K3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda na saída Conde 1 Alfa. Transponder 5054, controle 120.8. Aracaju, 190, após a decolagem curva esquerda, Conde 1 Alfa, decolando da 10, 5054-108. A 3520, cotejamento correto, chama pronto no gate 11. Já está pronto. Confirmamos, já está pronto? Afirmo. Aguarda mais 3 minutos o T3520. Aguardar 3 minutos? Afirmo. Qual seria o motivo? Eu tô com uma aeronave no reboque, no através do gate meia dúzia, tá prosseguindo pro sul, ela já está próxima e quando tiver, for possível, será autorizado. Ok, só para confirmar então, aguarda a sua autorização ou quando ele parar aqui a gente está autorizado? Pode aguardar que não vai ser necessário ele chegar até o fim para eu autorizar, não. Pode aguardar que eu já vou, vai ser autorizado. Ok, obrigado. Tá 3520, tá autorizado o pushback acionamento portão 11, chama táxi. Autorizado o pushback, chama táxi 3520. Tá 3520 na escuta? Firmo. Tá 3520, informa o senhor que Aracaju informou que o balizamento lá caiu, então o senhor teria que esperar voltar. Tá, ok, 3520. Mas eles deram alguma previsão? Negativo. Alô, Salvador, é o Mike, XR Mike, informando o término do reboque, área remota 12. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike, XR Mike. Paulo, 7520. Tá 3520, prossiga. Alguma novidade? Negativo, eles estão consertando lá, falaram que quando voltassem iam informar. Mas eles não passaram previsão nenhuma? Não. Ok, então solicita voltar pro Finga. Gente, aguarda, são 3520. Claro. Nada ainda pro 3520, senhor. 520, acabamos de conversar com o centro, por enquanto nenhuma novidade. Agora, na pior das hipóteses, com o problema de balizamento, poderia ir um pouquinho antes do nascer do sol, umas 5h20, na pior das hipóteses. Não, a gente queria saber, antes de cortar o motor, a última reposição, mas beleza, obrigado. Palmas 1, bom dia, o TAM 3601. TAM 3601, prossiga. Bom dia, já seria prevista para São Paulo 360? Já temos o plano pronto para a cópia. Pronto, cópia, 3601. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 10, Cubá, via Upper Zulu 16. Saída da Éole e da Mótiva, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5071, no cotejo. São Paulo 360, via Upper Zulu 10, Cubá, via Upper Zulu 16. Decola da leste, curva direita, da Éole e da Mótiva, 208, controle 5071, transporta para 3601. Protegimento correto, para pushback e sonamento. Bora. Salvador, TAM 3520, nada ainda? Ainda nada. Ok. Na escuta. Prossiga. TAM 3520, Aracaju estabeleceu o balizamento, seu plano continua válido, informa intenções. Ok, eu só preciso esperar terminar de abastecer aqui, mas no máximo 5 minutinhos, acho que a gente consegue puxar de novo. Gente, chama para o pushback. Obrigado.

Estação do Salvador na escuta do... Estação do Salvador na escuta do Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel, prossiga. Sim, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota 14 para o... a posição de número 9. Gente, aguarde. Aguardado. Escuta. A gente tá fechando a porta pra iniciar, senhor. Gente. Push back, então. Autorizado de chamar o táxi. É, informar. Houston 3601, estamos em guia 7, puxa para cancelamento. Bom dia, aguarde para o pushback 3601. Aguarde. No 3520, táxi 139 a bordo. Para alternar Recife, temos 2 horas e 15 de autonomia. 139 a bordo, altímetro no 012, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, Torre 1, no Itacimão 95. Pátio, Índia e Alfa, 1895, no ponto de espera 3520, graças a Deus, até daqui a pouco. Em coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Recife, chama para o táxi após a passagem da aeronave da retaguarda, só 3601. Hotel na escuta? Positivo, senhor. Ok, tem um 09, vai fazer pushback no portão 7, tem condições de seguir pelo 9 sem interferir? Positivo, poderemos jogar a cauda para a pista 17 e aguardar então a saída do 01, ok, cara? É, no 07. Positivo, temos condições sem de fazer. Gente, reporte ao término. Ok. Na 3520, linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós. Ali decola 1-0, 3520.